chula de entrada. Então, vamos escutar, fiquem bem, até já. Somos um grupo da beira-mar, somos um grupo da beira-mar, desta linda freguesia, com raparigas a cantar, sempre com muita alegria, com seus trajes e costumes. Já se usaram um dia. Temos os nossos pescadores, temos os nossos pescadores. Vão todos os dias ao mar. Em terra ficam seus amores. Enquanto estão a pescar, às vezes perdem a esperança de à sua casa voltar. Agora para os sargaceiros que vão apanhar o sargaço. Oh, Prima! Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Música e alegria para dançar e pular até mais não. Por toda a parte este ritmo contagia este povo divertido da nação. E no verão reina a música portuguesa e a brasileira que é nossa de coração. Melhor que a nossa não há com certeza. Batam palmas e cantem esta canção. Batam palmas, batam palmas, batam palmas, minha gente. Festa rija é assim mesmo, vamos lá todos dançar, quero ver o povo contente. Batam palmas, batam palmas, batam palmas, minha gente. Festa rija é assim mesmo, vamos lá todos dançar, quero ver o povo contente. Para ser um grande baile tem que ter sempre muita animação. Tem que ter sempre muita alegria para dançar e aquecer o coração. Até o padre cá vem dar o seu pezinho e toda a gente a dançar com alegria. Enquanto uns vão bebendo o seu copinho, o Dinis Brites canta até nascer o dia. Batam palmas, batam palmas, batam palmas, minha gente. Festa rija é assim mesmo, vamos lá todos dançar, quero ver o povo contente. Batam palmas, batam palmas, batam palmas, minha gente. Festa rija é assim mesmo, vamos lá todos dançar, quero ver o povo contente. É assim mesmo, vamos lá todos dançar, quero ver o povo contente. Batam palmas, batam palmas, batam palmas, minha gente. Festa rija é assim mesmo, vamos lá todos dançar, quero ver o povo contente. Batam palmas, batam palmas, batam palmas, minha gente. Festa rija é assim mesmo, vamos lá todos dançar, quero ver o povo contente. Batam palmas, batam palmas, batam palmas, minha gente. Festa rija é assim mesmo, vamos lá todos dançar, quero ver o povo contente. Ora, muito bem, bater as palmas, é assim é que é. Ora, 14 horas e 17 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Ora bem, eu à volta das 15 horas irei dar a minha receita hoje, como estamos no Santo António que passou, agora bem em São João, eu vou dar a minha receita hoje das sardinhas. Como é que eu preparo as minhas sardinhas para o São João? E então, e até lá, hoje somos o 14 de junho. De 2023, e muito bem, o tempo passa rápido, estamos aqui, estamos também depois no nosso São João, feito, organizado pela Rádio Arc-en-Ciel, que ano passado foi um grande sucesso, este ano esperamos que seja ainda superior. Ora então, vamos ficar com os Bandalusa Chapéu de Palha, porque está muito sol e é bem proteger-nos pelo menos a cabeça, quem tiver de andar a sol. Ora então, fiquem bem, até já. Thank you.

frente, vão até o sol raiar. Como a raça portuguesa, eu cá tenho a certeza, no mundo inteiro não há. Seja de noite ou de dia, ao almoço ou ao jantar, bacalhau, sardinha assada, fado, vira desgarrada e o vinho para acompanhar. Bacalhau, sardinha assada, fado, vira desgarrada e o vinho para acompanhar. Vem daí mais um coquinho, e é para alegrar a malta. Numa festa portuguesa podem ter sempre a certeza que o vinho nunca falta. Seja verde, branco ou tinto, só para alegrar a malta. Numa festa portuguesa podem ter sempre a certeza que o vinho nunca falta. Vem daí mais um coquinho, e é para alegrar a malta. Numa festa portuguesa podem ter sempre a certeza que o vinho nunca falta. Seja verde, branco ou tinto, só para alegrar a malta. Numa festa portuguesa podem ter sempre a certeza que o vinho nunca falta. Vem daí mais um coquinho, podem ter sempre a certeza que o vinho nunca falta. Seja verde, branco ou tinto, só para alegrar a malta. Numa festa portuguesa podem ter sempre a certeza que o vinho nunca falta. Vem daí mais um copinho, e é para alegrar a malta. Numa festa portuguesa podem ter sempre a certeza que o vinho nunca falta. Seja verde, branco ou tinto, só para alegrar a malta. Numa festa portuguesa podem ter sempre a certeza que o vinho nunca falta. Ora, muito bem, pão e vinho na mesa nunca pode faltar. Ora, então, vamos ficar aqui com as bombocas. Quem vai mandar no mundo são as mulheres. Ora então, para todas aquelas que estão à escuta da minha emissão aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar com as bombocas. Até já. Mandar no mundo. presidente. Bem, 14 horas e 36 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar aqui com Portugal na Primavera, é isso mesmo. Ora então, vai ser para todo o auditório, para o nosso Florentinho amigo que nos grava as emissões, para o Sr. Ferreira, que já passou aqui por nossos estúdios, e todos os outros que já passaram, e para todos aqueles que estão à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos escutar Portugal na Primavera. Até já. Tenho a certeza, mulher, mulher, como Mulher, mulher, como, como a portuguesa. Não há, não há, tenho a certeza. Mulher, mulher, como, como a portuguesa. Desculpem lá, mas eu vou passar que a música que eu disse, enganei-me na música, mas desculpem lá. Porto, eu vou passar já depois da música que vou passar agora, depois vou-vos passar a música que eu prometi, que era Portugal na Primavera. Então vamos escutar esta para já e já depois vou-lhes passar. Então até já. Tem a cor das andorinhas, a cantar como quem reza. Eu faço um tango à tristeza e lembro a saudade minha. Tango é romance, é fantasia. O tango é cor, som que me brilha. O meu tango é esperança, pelo cor do mar. É um passo de dança que nós vamos dar. Tango é azul, cor do luar. Tango é branco, cor da noiva no altar. Meu tango é lente, tu és só cor do branco. És a luz do sol poente. Tango, tango. Tango feliz, tu és vida. Desde a cor do mar, é um passo de dança que nós vamos dar. O tango é azul, cor do luar. O tango é branco, cor da noiva no altar. Meu tango ardente, tu és só cor do branco. És a luz do sol poente. Tango, tango. Pois é, ora então vou passar a Portugal na Primavera para todo o auditório, para todos os animadores, para o nosso Florentinho amigo que nos grava as nossas emissões e para todos aqueles que já passaram por aqui na nossa rádio Arcanciel 96.2 e para todos aqueles que estão à escuta da vossa rádio Arcanciel. Então, até já. Os campos de trigo a florir, o verde esperança cobre os montes, azul é o céu do meu país, água fresca a correr nas fontes. Os barcos de pesca a chegar vêm atracar ao areal e ao romper do dia a saudade que me diz: meu Deus, como é lindo o meu país. Vou ver Portugal, vou ver o sol, vou ver o mar, os sinos da aldeia a tocar. Como é lindo Portugal na primavera. Vou ver Portugal, vou ver o sol, vou ver o mar, os tios da aldeia a tocar à minha espera. Como é lindo

Pois é, é sempre a abanar. Ora então, eu tenho aqui uma dedicatória que vou fazer da parte do Sr. João de Sousa para seus colegas de trabalho e para todo o auditório, e para todos os animadores e para todas as pessoas portuguesas que estão à escuta da Rádio Arcanciel. Ora então, vamos ficar bailarico português, assim é que é. Ora, fiquem bem, até já. Quem quer bater o pé, pode vir, pode chegar. Assim mesmo é que é, quero ver todos a dançar. Quem quer bater o pé, pode vir, pode chegar. Assim mesmo é que é, quero ver todos a dançar. Assim mesmo é que é, quero ver todos a dançar. Quem quer bater o pé, pode vir, pode chegar. Assim mesmo é que é, quero ver todos a dançar. Temos música animada, bebida até mais não. Dançar não custa nada e faz bem ao coração. Vem gente de todo lado, até o padre e o sacristão. Dançar não é pecado, dançar não é pecado. E dá muita emoção. Quem quer bater o pé, pode vir, pode chegar. Assim mesmo é que é, quero ver todos a dançar. Quem quer bater o pé, pode vir, pode chegar. Assim mesmo é que é, quero ver todos a dançar. Está animado, a banda sempre a tocar. O fogo vai ser queimado, a alegria está no ar. Batam palmas para toda a comissão que trabalha nesta festa e nenhum tempo lhe resta para entrar neste bailão. Quem quer bater o pé, pode vir, pode chegar. Assim mesmo é que é, quero ver todos a dançar. Quem quer bater o pé, pode vir, pode chegar. Assim mesmo é que é, quero ver todos a dançar. Pode chegar, assim mesmo é que é, quero ver todos a dançar. Quem quer bater o pé, pode vir, pode chegar. Assim mesmo é que é, quero ver todos a dançar. Quem quer bater o pé, pode vir, pode chegar. Assim mesmo é que é, quero ver todos a dançar. Quem quer bater o pé, pode vir, pode chegar. Assim mesmo é que é, quero ver todos a dançar. Era um país de tipo, oito e três a nove e dez. e escorregou no soalho. Caiu, foi para o hospital. Yeah. sentir o teu calor. Ora, muito bem, assim é que é. Ora, 15 horas e 3 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2, Orleão. Ora, então, vamos dar, eu vou dar a minha receita hoje da culinária da sardinha assada, como estamos no Santo António, São João, e depois vem o São Pedro. É sempre a andar. Ora, então, as sardinhas, para ser boas, eu gosto assim, não é? Mas cada calo faz como quer. Pronto, tenho o fogareiro aceso, fazendo boas brasas, em antes, não é? E vou, se comprarem as sardinhas frescas, tudo bem. Se forem congeladas, também são só tiradas 5 minutos em antes do congelador, em antes de as pôr a assar. Ora então, quando elas forem para assar, ponho uma por uma em cima do grelhador, que tirou do congelador, mais ou menos há 5 minutos, e vai, depois dela estar em cima do grelhador para assar, vai polvilhá-las com sal grosso, claro. E depois, quando ela estiver para virar, torna a deitar o sal do outro lado. Pronto, e deixa assar. E põe uns bons pimentos do lado também, assar daqueles vermelhinhos, para dar cor. Para dar cor, depois, quando eles estiverem preparados para comer, é muito bonito a gente vir colorido. Ora, verdes, amarelos, vermelhos, tudo ali a assar ao redor das sardinhas. E depois pomos um tacho ao lume, não é? Com o lume no fogão. Pomos um tacho com um bocado de água e sal. Tempero, sal. Temperado a gosto. E bom botar para lá as batatas, se for grandes, parte em quatro, parte ao meio, depois ao contrário. Parte em quatro. Se for médias, parte a seu gosto, como quiser. E deixam cozer na água temperada. E depois, de seguida, quando estiver as sardinhas assadas, pegam nelas, nas batatas, que também já estão cozidas, não é? E põem numa travessa. E pronto. E os pimentos, depois, conforme eles forem assando, vai metendo numa saca de plástico e abafados, que depois são muito bons. Enquanto as sardinhas assam, os pimentos já estão assados, vai metendo na saca de plástico, que depois são muito melhores para lhe tirar a pele. Ora então, e depois partam aos bocadinhos, e então polvilho com um bocadinho de azeite. Se quiser pôr um bocadinho de alho, também é muito bom, faz muito bem à saúde. Ora então, e a batata depois é regada com um bocadinho de azeite e um bocadinho de alho, se quiser, se não quiser sem alho, só com o azeite, e acompanhada com uma boa sardinha de pinga no pão, que é a sardinha de São João. Esperamos bem que seja assim. Ora então, um muito bom apetite e uma boa noite de São João, quando ela chegar agora, e um bom apetite para quando estiverem a comer as sardinhas, que seja com muita saúde, paz e amor, sempre ao nosso lado. Ora então, e assim vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa. Ora então, até já. Amor que conheci, simples e tão modesta, como tu eu nunca vi. Gostei do teu jeitinho, adorei o teu olhar. Dançamos o bailinho, toda a noite fui teu par. Dançamos o bailinho, toda a noite fui teu par. Dança, amorzinho, ai ai. Ai, ai. Dança, amorzinho, ai, ai. Dança, ai, o bailinho, ai, ai. Sem demora, quis logo conquistar. Gostei do teu jeitinho, adorei o teu olhar. Dança no teu bailinho, toda a noite fui teu par. Dança no teu bailinho, toda a noite fui teu par. Dança, amorzinho, ai ai. Dança, com jeitinho, ai ai. Dança, amorzinho, ai ai. Dança, ai o bailinho, ai ai. Pois é, pois é. Muito bem. Ora, 15 horas e 9 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, então, vamos ficar agora com uma linda música para todos os homens que vão estar a assar sardinhas. E para os meninos, para terem cuidado com os filhinhos, não se chegarem para o lume. Porque é para todos aqueles que estão à escuta da minha emissão e para aqueles que não estão, que passam e para os que estão, passem a palavra. Então, estava a assar sardinhas com o lume a arder. Então, é para todos vocês que vão estar ao redor dos fogareiros agora nas noites de São João e para terem cuidado, está bem? Pronto, tenham cuidado, porque todo cuidado é pouco. Até já. hein? É preciso cuidado, é. Ora então, 15 horas e 14 minutos, aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, eu vou fazer uma dedicatória da parte do Rui de Brito para a sua esposa Sandrine de Brito e para toda a sua família, para seus filhos e para todas as suas famílias que estão à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, meu muito obrigado. E então ele pede Mulher da Minha Vida, assim é que é. Ora então, vamos escutar, fiquem bem, até já. Sonhei casar contigo desde sempre, só contigo eu queria ficar. Amava, beijava-te docemente, deitada na praia à beira-mar. Era só amor em qualquer lugar, sentíamos os dois amor profundo. Quando pedias para te abraçar, dizia: és a mais linda do mundo, amor meu. Amor, amor, sou feliz por estar contigo, és mulher da minha vida, eu sempre gostei de ti, amor meu. Amor, amor, hoje sou teu marido, prova de amor profundo, amor que nunca esqueci, amor meu. Amor, amor, sou feliz por estar contigo, és mulher da minha vida, eu sempre gostei de ti, amor meu. Amor, amor, hoje sou teu marido, prova de amor profundo, amor que nunca esqueci. Casal e namorado, sou feliz só por te poder amar. Só por ti me senti apaixonado, por isso eu te estou a cantar. Era só amor em qualquer lugar, sentíamos os dois amor profundo. Quando pedias para te abraçar, dizia: és a mais linda do mundo, amor meu. Amor, amor, sou feliz por estar contigo, és mulher da minha vida, eu sempre gostei de ti, amor meu. Amor, amor, hoje sou teu marido, prova de amor profundo, amor que nunca esqueci, amor meu. Amor, amor, sou feliz por estar contigo, és mulher da minha vida, eu sempre gostei de ti, amor meu. Amor, amor, hoje sou teu marido, prova de amor profundo, amor que nunca esqueci. Amor meu, amor, amor, sou feliz por estar contigo, és mulher da minha vida, eu sempre gostei de ti, amor meu. Amor, amor, hoje sou teu marido, prova de amor profundo, amor que nunca esqueci, amor meu. Amor, amor, sou feliz por estar contigo, és mulher da minha vida, eu sempre gostei de ti, amor meu. Amor, amor, hoje sou teu marido, prova de amor profundo, amor que nunca esqueci, amor meu. Amor, amor, sou feliz por estar contigo, és mulher da minha vida, eu sempre gostei de ti, amor meu. Amor, amor, hoje sou teu marido, prova de amor profundo, amor que nunca esqueci, amor meu. Ora, muito bem, 15 horas e 18 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, então, vamos ficar com o Zé Amaro. Dá-me um beijinho. Pois é, muito bem. Isso é o que toda a gente quer. É pedido de Maria Pereira para seu marido, seus filhos, seus netos e para todo o auditório da Rádio Arcanciel e para todos os animadores. O meu muito obrigado por estarem sempre na nossa companhia, na companhia da vossa rádio Arcanciel. Ora então, Zé Amaro, dá-me um beijinho. Até já. beijinho, dava um beijinho daqueles de arrepiar. Dava um beijinho, meu amor, dava um beijinho, pede o juízo por um beijo teu roubar. Dava um beijinho, meu amor, dava um beijinho daqueles de arrepiar. Dava um beijinho, meu amor, dava um beijinho, pede o juízo por um beijo teu roubar. Beijo que é barulhento, mordido, de arrepiar, descarado, atrevido. Beijo doce, salgado, macia, de boa tarde, boa noite ou bom dia. Eu quero um beijo para matar o meu desejo. Eu quero um beijo, beijo com gosto de beijo. Eu quero um beijo para matar o meu desejo. Eu quero um beijo, beijo com gosto de beijo. Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho. Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar. Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho. Perde o juízo por um beijo teu roubar. Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho. Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar. Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho. Perde o juízo por um beijo teu roubar. Beijinho, meu amor, dá-me um beijinho. Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar. Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho. Perde o juízo por um beijo teu roubar. Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho. Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar. Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho. Perde o juízo por um beijo teu roubar. Gosto do beijo roubado ao pé do ouvido, de arrepiar descarado, atrevido. Beijo molhado na boca, bem escondido. Quero esse beijo mesmo assim proibido. Eu quero um beijo para matar o meu desejo. Eu quero um beijo, beijo com gosto de beijo. Eu quero um beijo para matar o meu desejo. Eu quero um beijo, beijo com gosto de beijo. Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho. Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar. Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho. Pede o juízo por um beijo de roubar. Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho. Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar. Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho. Pede o juízo por um beijo de roubar. Juntei comigo e ao anoitecer. Minha Maria quis dançar, ouvira. Juntei comigo e ao anoitecer. Vira para aqui, vira para ali. Neste vai bem até o amanhecer. Vira para aqui, vira para ali. Neste vai bem até o amanhecer. Ora vira, vira, vira, ora vira, vira bem. Vamos bem agarradinhos que é o melhor que a vida tem. Ora vira, vira, vira, ora vira, vira bem. Vamos bem agarradinhos que é o melhor que a vida tem. Chegou-se bem para a minha beira e nunca me largou do pé. Ela chegou-se bem para a minha beira e nunca me largou do pé. Vira para aqui, vira para ali, pois assim mesmo é que é. Vira para aqui, vira para ali, pois assim mesmo é que é. Ora vira, vira, vira, ora vira, vira bem. Vamos bem agarradinhos que é o melhor que a vida tem. Ora vira, vira, vira, ora vira, vira bem. Vamos bem agarradinhos que é o melhor que a vida tem. dançando vira de noite e de dia. Minha Maria nunca se cansa, dançando vira de noite e de dia. Vira para aqui, vira para ali, ai esta dança enche de alegria. Vira para aqui, vira para ali, ai esta dança enche de alegria. Ora vira, vira, vira, ora vira, vira bem. Vamos bem agarradinhos que é o melhor que a vida tem. Ora vira, vira, vira, ora vira, vira bem. Vamos bem agarradinhos que é o melhor que a vida tem. Vamos bem agarradinhos que é o melhor que a vida tem. Ora vira, vira, vira, ora vira, vira bem. Vamos bem agarradinhos que é o melhor que a vida tem. Ora vira, vira, vira, ora vira, vira bem. Vamos bem agarradinhos que é o melhor que a vida tem. Ora vira, vira, vira, ora vira, vira bem. Vamos bem agarradinhos que é o melhor que a vida tem. Ora, muito bem, sim senhora, 15 horas e 25 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel. Ora bom, como estamos virados para o nosso São João, a grande festa organizada no dia 1 e 2 de julho, no Parque de Anlirol de São Feliz Obrais. Ora então, vamos lá organizar a linda festa que vai ter um grande sucesso, que já no passado foi com um grande sucesso, que ela foi feita e organizada pela vossa Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar aqui com uma linda música do São João. Ora então, toca toda a gente a preparar-se. Ora então, fiquem bem, até já. Faz couro com as chinelas da ribeira. Se chove, cheira a terra prometida. Procissões têm cheiro a rosmaninho. Nas tascas das vielas mais escondidas, cheira a iscas com alas e a vinho. Um cravo numa água furtada, cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada, cheira bem, cheira a Lisboa. A fregata que se ergue na proa, a varina que tem em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiros de flores e de mar. Lisboa cheira aos cafés do Rocio e o fado cheira sempre a solidão. Castanha assada se está frio, cheira a fruta madura quando é verão. Nos lábios tem cheiro de um sorriso, manjerico tem cheiro de cantiga. E os rapazes perdem o juízo quando lhes dá cheiro a rapariga. Um cravo numa água furtada, cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir, que se ergue na proa, a varina que tem em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro. senhora da agonia sorri do seu pedestal, sorri do seu pedestal. Olá, olá, olá, olá, para a sua Romaria, a maior de Portugal, a maior de para a Ribeira, vai passear para a Ribeira, olá, olá, olá, visitar os pescadores, é a sua padroeira, é a sua padroeira, olá, olá. 96.2 La FM en couleur. Muito bem, 15 horas e 40 minutos, como o tempo passa a correr. Ora, tenho aqui uma dedicatória do parte do Sr. Gilmar, que é o senhor brasileiro que está sempre a ouvir as nossas emissões aqui e a vossa Rádio Arcanciel 96.2. O meu muito obrigado por estarem sempre na nossa companhia. Ora, então, é para todo o auditório, para todos os animadores, o meu muito obrigado. E para toda a sua família e para todas as pessoas que o conhecem. Ora, então vamos ficar com Roberto Leal e Kim Barreiros, arrebenta a festa. Assim é que é. Ora, então, fiquem bem, até já. Já cantei a cana verde, fandango e o corridinho. Já cantei a cana verde, fandango e o corridinho. Ouviram o pá de um malhão. Cantei a chula do Minho. Ouvi o pai e o malhão. Cantei a chula do Minho.

essentiel 96.2. La FM en couleur. Eu também queria falar, já que falamos em santuários, vou-te dizer o que é. Vou-te dizer o que é. Temos mosteiro de pombeiro e bordados de filé. Mas eu estou no fim da minha reta final. Ora, assim cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia e vos desejo uma continuação de uma boa semana e um bom fim de semana, e para a semana cá estarei com a mesma boa disposição sempre para vocês. Ora então, vamos ficar aqui com o hino de Portugal e até já. Até para a semana, se Deus quiser, e assim vos deixo com um grande beijinho. Até para a semana, se Deus quiser. Fiquem com a RTP Internacional. Hoje revelam que quase metade